bendiga seu nome. Bendize o minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus dons. Ele perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, redime a tua vida da perdido, te coroa de graça e misericórdia. Não te esqueças de tudo que ele fez. Bendiz ao Senhor minha alma, pois grande o seu amor, tão longe quanto o oriente do ocidente. Ele afastou o nosso pecado e dor. Bendiz ao Senhor minha alma, como pai que se compadece dos filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem em seus caminhos. O homem, seus dias são como a relva, como a flor do campo assim floresce. Passa o vento e já não existe, mas o amor do Senhor permanece de eternidade a eternidade. Sua misericórdia está sobre os que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos filhos, para os que guardam sua aliança que mantam. Bendize ao Senhor minha alma.